nasceu em solo marajoara. Ali se desenvolveu e cresceu. De Souris, ele sai para conquistar novos campos. Bora começar assim, bora! E ganha o Brasil. Bora começar a pressão e chamar a família pra dentro. As batalhas e conquistas. Casa de show, manda um som, recebendo a volta do maestro. Ele tá de volta, Pinheiro. Agora é da família, vamos som. Mundo das aparelhagens. Criar novos estilos. Fazer diferente de tudo e de todos. Obrigado, seguidores, por estarem conosco agora. Artilharia pesada nestes compartos. Edu já tá na área. Bora chegando, o som vai dando. Bora, bora, bora. Mais pólvora. Puxar o seu cabelo, te dá bastapão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Só começando o clima. O meu parceiro Rildo, esse DB junto com a gente, obrigado, moleque. Bora, Denilson. Família Caranguejo Júnior está junto com a gente, obrigado. Vou puxar o seu cabelo, te dar bastapão na bunda. Vai tapinha, que eu chamo, vai tapinha, que eu chamo. Vai tapinha, que eu chamo, vai tapinha, que eu chamo. Maravilha pra cá, vamos sua maravilha pra cá. Toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, safada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. E a gente começando. Fica de quatro, pés, fica de quatro. Bota nela, bota nela, bota nela. Pega aqui. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Que balança, que balança. Inscrição aqui da família Valdo Sol. Tô novo, mas não sou bobo, olha só, presta atenção. Meu barraco tá alambrado, troca do estúdio então. Vou mostrar pra tu novinha que o novinho tem pressão. Na catereca, sua tereca, é barulho do meu parceiro Denilson. É barulho do cabelo, agora aguenta a dor. O Apolo, faz a posição. Estão na área, junto com a gente, obrigado, moleque. Agora aguenta a consequência, mulher, faz a posição. Bora, meu parceiro Rildo. Mais pólvora. Só no comercinho. O aquecimento do modo. Hoje não. Eu não sei, galera, se é pra chegar junto com a gente. 11 pra curtir as melhores. Explode o bagulho. Tá na hora. cima deles. Equipe! Mais pólvora! Equipe, os primos! Meu parceiro! Que louca que tá tocando! Hoje não! Junto com a gente, obrigado, moleque! Todos a bordo! Vou fazer chover em cima deles! O meu parceiro, a tua encontro. E os pingas junto com a gente, na família. Os primos, tá na área. Um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é? Mais palmas. Chocinha Prime, lá do Aldo Pereiru, já estão na área, junto com a gente, obrigado, valeu. Já estão aqui no ar, fazendo o verão. Hoje é dia de quebrar o mar. Senta a Maria, sente a vibe, deixa se levar. Cantar a música que cê gostar. Tem uma na pista da sua boca. Só tá no comecinho assim. E a nossa galera já pode chegar junto com a gente hoje pra curtir a tradicional sexta-feira. E olha só um detalhe: promoção na cerveja 4x10, meu irmão. E a nossa pontaria totalmente liberada. Totalmente liberada. Aí, São Gaetano, boa noite, que o maestro já chegou. O DJ já tá na área e tá botando na pressão. O DJ já tá na área e tá botando na pressão. Joga a mãozinha pro alto, só quem tosse pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem tosse pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem tosse pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem tosse pro papão. E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera de jogo que gosta muito de conversar. Gosta de ficar de papapá. Mandando um forte abraço, meu parceiro Apolo. É considerado aqui no Maravazinho, garoto. Essa menina é de muito gostoso, dá pra ver. Ele, meu parceiro Rildo. E meu parceiro Danilo. Já tá na área, junto com a gente. Agora pro bar, vai na minha vai. Eu sento, descendo. Agora pro bar, vai na minha vai. Descendo. O meu parceiro Danilo, você tá mandando uma latinha pra você, garoto. Vai na minha vai. Descendo. Pra mim, o vai. Agora pro bar, vai na minha vai. Descendo. A mãe quis vender demais uma filha. E virou um controle sem pilha. Pra que eu for maltratar a menina? E hoje de manhã eu quero estrear. Pinta de rock, joga a mão pra cima. Pinta de rock, pinta de rock. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Mais pólvora! Do Ilho. Hoje eu vou fazer o rock valer a pena. Com a família ordinária de Barcarena. Já já! A gente vai com muita pressão, meu irmão. Só aquecimento! Aí você na base de dados pode chegar junto com a gente. Eu vou curtindo. Totalmente liberado. A nossa portaria, garoto. Então não se mete, família ordinária. E o Léo aquecendo tudo. Barcarena, então não se mete, família ordinária. Hoje a noite promete. Só quem tá de rock, joga a mão pra cima. Só quem tá de rock. Começando a sentir, pegando o clima. Aí você na pastina, eu posso chegar junto com a gente. Como é que é? Nunca, não quis, não vou. O meu parceiro Rildo, o Denilson e a Paula. Vamos também junto com a gente, obrigado, valeu. E briga, discute. Os podcast Assine o Prime. Toma de Aldo Bereru, estão na área. Tudo com a gente, obrigado, valeu também. Do Miguel. Bateu, levou. Eu te avisei. Brincou com meu amor. E agora virou ex. Bateu, levou. Eu te avisei. Brincou com meu amor. E agora virou ex. Ainda longe do final. Aí agora. Veneno. Veneno. Meu parceiro Elcio Bitburro. Já tá ali junto com a gente. A família é uns primos. Ai, garoto. Ele, o primo dele. O terremoto. Viviane Batidão. DJ Júnior Vidal. E DJ Petinho desaparece. O sucesso absoluto. Aí você vem curtir hoje o som do Val. Beijo bom, o toque mais suave. Ele tem a chave do meu coração. Do Corinthians, sendo bem junto com a gente, obrigado, valeu! Estão nosso aqui no bar! Infelizmente você apareceu. E ele quer seguidor do Vado, meu irmão. Toda sexta-feira ele tá aqui. Pra suportar essa dor outra vez. Não vou jogar em você a culpa que não tem. Você vai hoje, vai! Que meu amor é bem maior que o medo de sofrer. Eu tô contigo, assumo o risco. Eu tô pagando pra ver. Não vou ficar longe de você. Não vou ficar longe de você. People in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey. Explode o bagulho. Meu vado! lisa no VPG, pode começar a descer. Vai ver seu ladrão, quer ver o play, já tá solto pra mexer. Seja lisa no VPG, pode começar a descer. Pode começar a descer, pode começar a descer. Pode começar a descer, pode começar a descer. Sobe esse medo! Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Não, não, assim não. Vou fazer diferente, senão os caras falam que vai estar copiando. Vai! Olha o Joelson. Vou passar esse repertório pra tia pé, ela vem te amarrou. Agora de 1200 ela quer subir na garota. Até se tudo mais. Essa festa, eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra. E comemos varaixene, varaixene, varaixene, varaixene. E comemos varaixene, varaixene, varaixene. E comemos varaixene. Cheguei, oi, então cheguei. Aí você vai pegando o clima. É o som dele. A onda agora é comandante do Paraval do Som. Manda 007. Ela é uma princesa que não usa coroa. Ela usa boné. Não precisa. Aí você vai chegando. Ela para os precocinhos melhores. No... O som do Valdo Som aqui. Hoje pra você, garoto. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. Gente, só que é seu, joia. Já tem muita pobre. Muita pressão pra galera. Bom de bom. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa... Meu parceiro Jeco. Pra mim já tá na área junto com a gente, obrigado, valeu! Jeco do Gori. Manda Zé. Tá na área. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Como é que é? Não precisa de salto, ela para o baile, só de tênis no pé.

só os melhores. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Aí você vem chegando, São Caetano. A gente tá começando assim, ó. Eles vão das ondas. Você, claro, o nosso convidado pra chegar junto. Desculpa eu invadir o seu jardim. Portaria liberada. O vento trouxe seu cerveja pra mim. 4x10. E eu viajei. Você chegar com os seus melhores. Ei, flor. Desculpa a rosa branca e a margarida. Mas eu vou ficar com a mais linda. Ela caiu de um paraquedas na minha vida. Sou um bom jardineiro e vou... Nossa querida, minha família. Caranguejo, também junto com a gente. Obrigado, valeu. Você também junto aqui no Val. Eu sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Manda 007. Fazer eu faço. Abaixo o tom de voz que eu não sou surda, não. Nem perde o seu tempo dando explicação. Logo você beber. Olha, Léo, meu abraço. Meu amigo cabeludo tá aqui comigo. Alô, cabeludo. Eu e você já era. Quer conhecer uma família do Caranguejo tá aqui comigo. Um abraço. Família Caranguejo. Digital, nunca vou superar uma mulher real. Essas piriguetes de internet que todo mundo mordeu. Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu. Piriguete de internet, rapariga digital. Nunca só começar uma mulher real. Essas piriguetes de internet que todo mundo mordeu. Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu. Aí você vai puxar, deu uma hoste pro salão. Manda. Aí vão dançar, mijadão com mijadão. E a Cidina aqui no balão. E ele tá de volta. Logo você bebê, o rei da esperteza. Deixou o celular desbloqueado na minha mesa. DJ Léo Marajó. Quer conhecer o... Já tá de volta aqui no balão. O celular da família Valdusson. Sou eu. Piriguete de internet, rapariga digital. Nunca vou superar uma mulher real. Essas piriguetes de internet que todo mundo morreu. Você trai com uma mais bonita. Não fale mais do meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some. Se te ver de longe, viro a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Banda 007. Ser o Elcio Pitbull tipo, já tá na área junto com a gente, obrigado. Me esquece e some se te... Essa Xilha Prime. Cara, finjo que não vi, mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar. Aí tu faz o seguinte, vem pra cá, vem. Falando mal de você, você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Manda 007. Que você nunca soube o feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada, eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Faz o seguinte: dormir de conchinha, me pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Posta fotos juntos, contate já era. E Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Espera então aí, né? Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Aí o Valdo do Som vai tocar. Agora é Valdo Som. Comandante. Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Como é que é? Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada, eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Aí o Léo quer dormir de conchinha, me pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Posta foto Banda 007. Tudo parecia, mas não era um sonho. Tudo era real. Quando toco os seus lábios, gira o mundo. Mas parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar. Meu parceiro Filipinho, bora Filipinho. Esquecer. Já já tem mais pobre, garoto. Eu vou me entregar. E o meu coração vai ser só seu. Já faz tanto tempo que eu não. E a nossa galera, bom dia, do junto com a gente. A minha. Já curtiu o som do Valdo Som? Já faz tanto tempo. Já chegando na casa de show. A minha linda Cinderela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que eu. Vem fazer o V. A minha linda. Vem fazer o V. Faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Banda 007. Botei a minha roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinho, mas tava lindo. E a boca calou. Só começando. Meu coração gritou por cima. Vai na fé. Meu parceiro Paulo, o Denilson e o Rildo tá aqui junto. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixa contigo que pra isso tem. Parceiro Alex, da banca Barão Vermelho, Prime. Olá, beijudo com a gente, obrigado, valeu meu irmão. Aquele vinho do bom. A taça não. Aí na externa, na frente do deixa nosso Valdo. Já sai, eu passo por aí, meu maninho. E daí que é o nosso primeiro encontro. Hoje eu te beijo pronto. Banda 007. Meu parceiro, meu parceiro Rildo, o Denilson, o Apolo, estão na área, junto com a gente. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. E a nossa família pode chegar. Vai na fé, aposta nele, sei que ele é um bom menino. Equipe Os Primos. A parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixa contigo que pra isso tens o tom. Vamos pular a parte. O meu parceiro Alço Beatbull. Aquele vinho do bom. Meu parceiro Arthur. A taça não merece. Equipe Os Primos, tá na área junto com a gente. Deixa contigo que pra isso tens o tom. Vamos pular. Banda 007. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Quando toco em seus lábios, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar. Numa noite que jamais vai... Começando a sentir não ser. Você existe. Você conhece o bebão. Aí você vai chegando com sua melhor. Seu. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não... Um abração, meu parceiro Paulo. E ele tá de volta por aqui, meu irmão. Um abração do Léo e do Joelson. Que eu não sei o que amar. E do Valdo. A minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu... DJ Joelson consagrado, agitando a galera. Com DJ Joelson consagrado. Banda DJ Léo Marajó. Valdo Sol. Tudo parecia, mas não era um sonho. A dupla tá se formando. Quando toco em seus lábios, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar. Não pode que jamais eu esquecer. Banda 007. Só agora vim dizer que sente a minha falta. Fica pedindo volta. O que é que eu vou te responder? Logo agora que eu tô bem, você quer flashback? Por favor, me esquece. Pega de jeitinho. Aí você vai dar uma dama no meio do salão assim. Não é justo magoar alguém que só me deu amor. Quando você me deixou, ela escutou os meus problemas e depois curou. Pera aí! Os traumas que você deixou. Peraí, desgraçado! Queira mais saber de mim. Eu prefiro assim. Agora o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu eu dei pra ela. Mas se eu devolver tudo pra você, já era, já era. Agora o que era seu é tudo dela. O beijo. Aí, Joel, eu dei de conta, meu irmão. Mas se eu devolver... Agora um pouco eu vi aqui na internet. Já era. Um CD do Valdo Som lá de Cachoeira. Não é tá batendo na meta de... Alguém que só me deu 200 downloads. Quando você... Meu e seu, meu irmão. Ela escutou os meus problemas e depois curou os traumas que você deixou em mim. Não queira mais saber de mim. Eu prefiro assim. Agora o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu eu dei pra ela. Mas se eu devolver... Há mais de duas horas ensaiando uma recaída. Obrigado também, nossa galera. Primeiro, o site Melo de Brasil, o site Melo de Pará. É só a festa. Sempre divulgar. E agora te lá divulgando o CD do Valdo Som. Uma dose pra mudar minha vida. Deixaria passado, meu irmão. Você tem pra ver. Passaria. Uma inspiração e tudo isso, garoto. Um empurrãozinho que falta, ia, ia. Pra completar essa chamada. Falta, ia, ia, pra completar essa chamada. a gente não dá certo. Que você gosta de balada e eu de ficar quieto. Que a gente não tem rima, nada com nada. Se eles soubessem o que a gente faz entre quatro paredes. E esse amor que a gente sente não é fake. Cacetinho assim, vai. Inveja foda. Um apartamento. Um abraço, meu parceiro cabeludo. Já família. Planos, ninguém vai desatar. A gente tá. Caranguejo, tá me ajuda com a gente. O terno preto e o vestido branco. O povo todo já tá comentando. Enquanto isso, a gente vai se amando. A gente tá separando. O terno preto e o vestido branco. Ai, ele já tá separando. Enquanto isso a gente vai se amando. Enquanto isso a gente vai se amando. Manda 007. E a gente vai virando a batida, a batida, a batida, a batida. Vai virando a batida pra galera chegar junto com a gente. A nossa bandeirinha tá totalmente liberada. E um detalhe, a nossa cerveja 4x10 pra você chegar juntinho. 11 pra curtir o Val do Som, garoto. Olha quem vai começando. Curtindo o Val no som. Já tá na área, a família vem chegando. Vem chegando, vem chegando, vem chegando. Bora! Bora, São Caetano, vem chegando, São Caetano, vem chegando, São Caetano, vem chegando, que tá começando. Acho engraçada essa história. O cara tentando abraçar ela, ela querendo abraçar ele, aí ela nem aí pra ele. Ela na frente e ele atrás, olha só. Mas você não quer, não sei por que você mudou. E o seu olhar nada é igual quando eu te conheço. Ah, tu traiu, foi? Me traiu do meu jeito de amar. Eu vou lutar pra te reconquistar. Essa fase vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim. O meu parceiro Elcio Pitbull, junto com o meu parceiro Arthur, da família, os primos estão na área. Mas você quer, porque você mudou. E já comporou o tom. Já é igual quando eu te conheci. O meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É sempre uma fase, mas o Léo passou. Uma fase vai passar. Ela só quer brincar de mim. Você vai amar. How can I feel what you wanted to be? You're frozen when your heart's not open. Sou do mal do som, baby. quinta-feira, na calma de Xundê. Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Procurando Joelski. Onde não há. Sou eu. O meu amor não quer te ver tão só. Procure observar ao seu redor. Que ao teu lado eu estou. Entendo que é difícil acreditar. Que um verdadeiro amor vai encontrar. Mas eu te digo que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. Isso, Wilson, bem. Ser você. Vou te encontrar no Super Transação. Aí tu vai curtir 11 aqui. Se amar. Fazendo. Vem fazer o V. DJ. DJ Joel, som consagrado. Na tenda eletrônica, eles vão te envolver. Aí o Léo Marajó. Peraí, desgra... Léo Marajó. Manda os canibais. Sucesso. Sucesso. Falei pra não se entregar. São Caetano vem chegando, se machucando, vem chegando. São Caetano vem chegando, vem lotando, vem lotando, vem chegando e lotando, vem chegando e lotando. Aqui no Vale do Sol. Desde quando vi você chegar? Logo querendo você pra mim. Não adianta mais me enganar. A brincadeira vai parar aqui. Só se for um pouquinho. Só um pouquinho de você. É o que eu te peço. É o que eu te peço. Aí, Joelson! DJ Joelson. Imaginei. Só se for um balsão. Babal do som. Forte no meu coração. O que vou fazer sem ter você comigo? Toca DJ Léo. Toca DJ Léo. Toca Léo Marajó. Balsão. O bicho bom, junto com meu parceiro Arthur, a família Os Primos tá na área, junto com a gente, meu parceiro Hildo, ele e o Denilson, o Apolo tá na área, obrigado, valeu, Cachacinho Braille tá na área, você está, onde você está, meu parceiro Jeco, Jeco do Corinthians, tá na área, junto com a gente. Chegando, vem chegando, tá totalmente liberado aí na portaria. Bora, Gel. Já tem nós dois aqui em cima. Ela veio assim. Tudo aconteceu, eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Eu vou te falar, você não vai esquecer. Forte abraço, meu parceiro Apolo. Já chegou por aqui também, São Gaetano do Adverno. Está curtindo a casa de chão, Bão do Sol. Som do mal. Eu tô com você, me tira de casa. Eu quero te amar. Assim pro Léo, vai. Vem pra mim. Então vem pro Valdo, vem. Você parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora. A vida continua e vou vencer. Não esqueça um dia quando você menos esperar. No fundo aqui, onde o nome estiver, a minha voz vai estar. parceiro Danilson, um forte abraço, um parabéns. E antes, meu parceiro Apó. Eu tô machucado. Olha, cabeludo. Meu coração é um menino que chora. Eles estão chegando pra cá. Acabo o lado do corrente de amor. Olha nos olhos que falei, amor. Que na vida tudo passa. Isso tudo passa. É meu parceiro Paulo, o meu parceiro Lenilson, te considera como irmão. Mano, e trio. Olha que garoto. Sem você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho. Pensando em você, estou abandonado. Você, galera, passa chinela. Já tá assistindo esse clima. E você vem chegando junto com a gente. Portaria totalmente liberada. Cerveja 4 por 10. A gente no bar. Era você. Alô, Genilson. Tá no CDzão do Léo. Joelson também. Lemos que rolar entre Joelson. Nosso download do nosso CD. Mais de 200 mil, meu irmão. Você é meu bem. Querer que meio tempo e a distância pode separar nós dois. Sempre te amei, te amarei. Meu amor, te amo, te amo, te amo. Tu sabes, Júlia, sem saber. Mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer. É o seu ir. Consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito. Agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso 48 horas em você. Te amo. Sou do novo fã clube. Sou da galera. Alô, meu parceiro Rio. Eu sou do Tapão. Novo fã clube super forte. Ele é Deus, acendeu. Onde o H de fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tapão, da galera do Ponte. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapão, da galera do Ponte. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapão, da galera do Ponte. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapão, da galera do Ponte. O mais novo fã clube super pop. Galera do Ponte. Eu sinto, não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer. Mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito. Agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso 48 horas em você. Te amo. Sou do novo fã clube. Sou da galera do Pote. Eu sou do Tapanã. Novo fã clube super pop. Aonde o H de fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tapanã, da galera do Ponte. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã, da de São Caetano, dia de vela. O mais novo fã clube super pop. Eu sou daqui, Tapanã, da galera do Ponte. O mais novo fã clube super pop. Detonando, detonando, detonando, detonando, vai. O Pitbull, ele e o Arthur já tá na área junto com a gente. Aí que vem os primos, tá na área. não te encontrei. Inclusive essa aqui, meu amor, não dá pra te esquecer. Essa aqui só é o selo da galera da Pratina. O poderoso cobra. A galera que tem maior moral com o Levo lá. Beijo, ninho consagrado. Não como se sou. Eu uso som. Não como se sou. Em outubro eu tô de volta por lá. Ela está de volta mais uma vez. De Gleibson, do Barani, com muita mãe e carinho, garoto. Bora, meu vando só, não adivinha mais melhores. A onda agora é comandante do Paraval do Som. Tá abraçando um corpo que nunca foi seu. Ele tá te iludindo só pra te ter toda a lua. Mas na verdade é que você mora no forró. O verão tá na área. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar. A gente tem que tocar que é verão. No meu lugar, mas nunca mais seu. Já já tem Joel, seu coração é meu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Nossa galera da Cachocinha Prime, Chamar de Alto Pereiru, estão na área, assunto com a gente, obrigado, valeu. Tá toda a galera aqui. Família sem dinheiro já tá no circuito. Se olhar não nega, bora, bora. Se encontrar, você fica tensa, se entrega sem querer. Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa. Se quer saber, não vou te dizer. Você tá deixando a boca que não é sua. Tá abraçando um corpo que nunca foi seu. Ele tá te iludindo só pra te ter toda a lua. Mas na verdade é que você nunca me esqueceu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Porque seu coração é meu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Porque seu coração é meu. Que não se quer. Fazendo o demônio. descendo no forró. O forrozinho, o forró. Gostoso. Do rosto do povo. Ô, gerente descontrolado. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí. Você não paga as minhas contas, já não anda a sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. Como é o nome dela? Eu encontrei ela no Tinder e não é minha namorada. Mas poderia ser. Foi no paredão. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada. Eu não faço com você. Meu patrão Jorge Luiz, passa o pontinho. Mas eu queria tanto ela, ela não me dava atenção. Eu fiz tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei pro mal dela. E que eu me joguei pro mal dela. E que eu me joguei pro mal dela. Vai ter nada no bairão. Ela roubou. E o popozão no chão. E o popozão. E o popopopo. Hoje eu tava com o bailão. No bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. Tem que ter pra mim, tem que ter pra tu. Tem que ter pra tu. Carreta de espanteio. Alô, rosto do poço. Eu queria muito ela, mas não me dá atenção. Eu fiz tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei pro Mandela. E que eu me joguei pro Mandela. E que eu me joguei pro Mandela, vai! Eu parado no... Quebra da lua! E o popozão no chão. E o popozão. Olha a lua dançando ali, ó. Olha a lua! E o popozão no chão. E o popozão no chão. E o popo, popo, popo. A onda agora é comandante do Paraval do Sul. São Caetano. Eu te estava ouvindo sobre mim. O sussurrar no meu ouvido ouvido. Ao som dele, ó. Ela falou do som. Sou uma deusa, eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. Um abração, meu parceiro Rio. Apolo, o Senilson junto com a gente, obrigado, valeu. Não há um mundo feito pra nós. Liga. Liga. É desse jeito, São Caetano. Jogo frágil, sei. E no sol ele não vai. Quero amar, me dá um beijo. E no sol ele. Quero te encontrar e não te vejo. Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Porque te amo. Vem que eu te quero. O meu amor é você. No mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho seus olhos. Olha aqui, já tem a pressão. Pois a mãe e a galera para chegando junto com a gente. Então quero estar curtindo o som do comandante. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Contigo. parceiro Rildo, ele e o meu parceiro Apolo, fica sem. O Denilson junto com a gente, obrigado, valeu. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. São Caetano Vestibular, o meu amor, dá meu carinho pra ela. Já já tem Joelson, vem meu Marajó. Ela, só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela, só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. Só pra que vai? O meu calor, vou dar meu carinho pra ela. Só pra ela, só pra ela, é só pra ela. Eu fico louco por ti. Agora Joel, se Léo Marajó, eu vou mandar esse comandante. Se concluindo, eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa, eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Se concluindo, eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Vem comigo, dance e me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Bora. O amor vem pra mim. Olhe, recolhe, veste esse corpo. Vem comigo, dance e me lance nesse swing, vou contigo. Vai. Não me diga não. Meu amor vem pra mim. Manda luz, pregues. Sucesso. O som do Valdo. A cada dia que passa, eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Esse corpo lindo, eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa, eu fico louco por ti. Meu bem, eu não vem, não vem. Também. Esse corpo lindo, eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Faz assim. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Do caqueado, do caqueado, vai. Já só tem Joelson Gonzaga no volta dele. Meu parceiro Rildo, meu parceiro Apolo e o Denilson estão na área junto com a gente. São Caetano, vem te embora. Passava, passava, passava assim. Uma eternidade te esperando, te esperava assim. É o Subitibur, meu amor, tá na área junto com a gente. Não se expressa. Graça Cília Prime, o Aldo Pereiro. Não se expressa. Tô com quem? Tô com quem? Léo Marajó. Por ti. Ao som do Valdo Sol. Eu menti. Eu sou Valdo Sol. Sofri. Mais um CD pra ficar na história. Sigo esse amor. Mais uma vez, mandando um forte abraço. Vivi passando. Te deixou. Oi do Salão LR. Melhor. Bora no apoio Cosme Macedo do Salão LL. Aleluia. Eloy Art. Design. Bora pra cima, bora pra cima. Amor. Beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Vou lá, cai e volta, voa. Vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa. Já tem Joelson. Meu grito de dor. Voa, voa. Laga e volta, voa. Vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa. Meu grito de dor. O homem não resiste a uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. Meu parceiro Rildo, o Apolo, arde o Denilson, abandono o Valdo, só bem um. Só vou na última. Meu coração, última. Volta agora sim. O meu coração não suporta um amor assim. Dance, caquinhado, dance, dance, dance, dance. Cinderela, eu vejo a 4 por 10, meu irmão. Minha Cinderela, o mundo é encantado por ti. Minha Cinderela, o mundo é encantado por ti. Minha Cinderela, o mundo é encantado por ti. Na noite do baile você me deixou, não se despediu. E diz assim, vai! O seu encanto não se desmanchou, Cinderela sou eu. Na noite do baile você me deixou, não se despediu. E diz assim, vai! O seu encanto não se desmanchou, Cinderela sou eu. Seu olhar, me encantou, fez meu mundo. Seu olhar, me encantou, fez meu mundo. Para começar a transmissão ao vivo, seu olhar no Facebook, meu irmão. Me encantou, fez meu mundo, o mundo seu. Seu olhar, me encantou, fez meu mundo, o mundo seu. Xiriri, com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um xiriri, com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Xiriri, a gente dança assim, você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Xerere, a gente dança assim, você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Tu sabe que é nós agora, eu, você, você e eu. Vamos do som. Sequência do Obrigado São Gaetano. Todo final de semana eu saio com ela pra beber. Pra chegar pra cá, chego pra espuma sem ver. Pra curtir hoje o voo sozinho. Não quero mais parar. Todo final de semana eu saio com ela pra beber no bar. Enquanto isso a galera vai dançando no salão. Deixa ela pede. Som do bar. Não quero mais parar. Às vezes eu fico invocado. Ela bebe mais do que eu. E eu sou dos papos. Papo que ela é, todas ela me deu. E patudinhas, patudinhas. Ela é bem mais do que eu. E eu sou um dos patudinhas, patudinhas. Ela é todas ela viveu. E eu sou um dos patudinhas, patudinhas. Ela é bem mais do que eu. Papudinhas. E ela é. Ah, eu amo. Começando a transmissão ao vivo no Facebook. Ai, eu amo essa. Manda um forte abraço também. Aí as seguidoras oficial do Léo Marajó. Mas eu amo essa mulher. O Miguel Barro, a Jaqueline, a Gleice. Tá todo mundo ligado aqui no Vão do Sol. Aí. Edivaldo tá ao vivo no Face agora. Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Já já tem Joelson. Me andará você, amor. Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Sei por que te conhecer. Agora eu não consigo te esquecer. Contando serra, sol nas estradas do sul. Como é que é? A tua imagem puxando o céu azul. Belo Horizonte, eu estou apaixonado pela linha do asfalto. Preciso tanto me encontrar. Eu estou apaixonado pelo que? Pela linha do asfalto. Sempre que o Léo sai por aí assim, ó. Deixa eu fazer um forte abraço também. Dia 28 de julho. Eu é o Marajó, até a Salva Terra. O Carretão treme, treme. E vai ser uma loucura, meu irmão. Salva Terra recebendo ele. É o Marajó. Tô ligado, tô junto com vocês, meu irmão. Essa aqui, essa é a sequência, meu parceiro Joelson de volta, meu irmão. Para Hildo, para meu parceiro Denilson. O Apolo tá na área junto com a gente, filha. Te amo, pão. Galera também, lá do bairro do Pepe, um abraço também. Amor, amor, estou sozinho, estou esperando você. Te amo com todo carinho, de jeito todo especial. Amor, amor, estou sozinho, sonhando, esperando você. Bora que vamos! Querer um amor não correspondido. Aí o Léo está de volta. Pois se um dia chegares a amar, já saberás como é um sofrimento. Aqui, aqui, aqui! Val do Sol! Agora ele faz o V! Vem fazer o V! Agora de volta ele faz o V! Mas como é um sofrimento! Para o meu parceiro Elcio Pitbull! Acompanhando o meu parceiro Arthur! Equipe aos primos, está na área junto com a gente! Obrigado, moleque! Eu sei que sei te fazer mais. Assassina, Brás! Do Pereiro! Para amar! Eu faço tudo aquilo que você quiser. Todo mundo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei te fazer mais feliz, feliz, feliz. Te amo com todo carinho, de jeito todo especial. Caqueado com amor, amor. Estou sozinho, sonhando, esperando você. Te amo. Caqueado, caqueado, caqueado do maestro, caqueado do vado, caqueado, caqueado, vai, vai. Ai, o maestro da Divó. Agora mais experiência, meu irmão. Mais evoluir. ouvido. Assista, assista, varejeira, dance comigo a noite inteira. Assista, assista, varejeira, dance comigo a noite inteira. Ela está em todo lugar. Ela gosta de farrear. Meu parceiro Tiago, Tiago do Corinthians, meu irmão. A dama da noite. Ela é a rainha do bar. Xixa, xixa, vai. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar no balanço desse brega. E a galera no salão vai. Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar no balanço desse brega. Você vai se entregar. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Ao som do alto som. Cisca, cisca, e quem toca? Cheira. DJ Léo Marajó. A noite inteira. Agora. Caquiano. Obrigado, São Caetano. Obrigado, meu parceiro Divaldo Pinheiro, pelo convite. Está de volta aqui no Val. Não fui ao Japão. Não vai se enganar, hein? Vai lá no Japão. Tem uma em Belém. Uma japonesinha. O meu coração está feliz, tudo bem. A linda japonesinha é daqui de Belém. De Belém. Que rouba logo. Ela tem um corpo todo especial. Seu sorriso e sua voz é muito sensual. A japonesinha de Belém. Olha o Sungaidão. Tão linda igual ela, ninguém. Sendo assim, vai. Japonesinha de Belém. Que sorte, neném. A japonesinha de Belém. Tão linda igual ela, ninguém. Japonesinha de Belém, meu bem de Belém, é. E olha só, galera, a gente já passa o convite, tá ok? Amanhã, 10h11, sabadão, tem a volta do nosso Mal do Som, tá ok? Contaria liberada, cerveja 4x10, tá ok? A volta do Mal do Som hoje, sabadão, vamos encher o Mal do Som. Obrigado! Pra conhecer. Uma é japonesinha. O meu coração está feliz, tudo bem. Como é que é? Sempre na sequência, não pode faltar essa. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. E ela tá curtindo o som do Valdo. Valdo Som! O comandante do Pará. Valdo Som. E ela vai ser aqui, Valdo Som. É um cara simples como eu. Aqui é o Léo. Com certeza. Meu Joelson. DJ Joelson consagrado. Ele, ó. DJ Léo Marajó. Agora é junto, misturado. Pelo jeito do seu gingado. Ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de bregas